Eu sempre tive o seu olhar em mim. Olhando pra trás, tantas portas eu vi se fecharem, mas o Senhor sempre estava lá. Nunca me disse pra eu desistir dos meus sonhos, por maior que fossem o tamanho, sempre acreditou em mim. Depois da frustração, suas mãos eu sempre segurei. Sozinho eu jamais fiquei. Quanta coisa eu passei quando ninguém sabia. As lágrimas que caíam, todas o Senhor colhia e bem baixinho me dizia: vai ficar tudo bem. Eu acredito que foi o próprio Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu. Eu acredito mesmo se ninguém acreditar. Deus me chamou e é por isso que eu não vou parar. Depois da frustração, suas mãos eu sempre segurei. Sozinho eu jamais fiquei. Quanta coisa eu passei quando ninguém sabia. As lágrimas que caíam, todas o Senhor colhia e bem baixinho me dizia: vai ficar tudo bem. Que o mar esteja na minha frente.